Maria foi no meu lugar. Depois de uma semana ela voltou para casa, toda arregaçada, não podia nem sentar. Como vi aquilo fiquei assustado, Maria chorando começou a me explicar. Daí então eu fiquei aliviado e dei graças a Deus que ela foi no meu lugar. Rarra vira, só rarra vem, e passar a mão na bunda ainda não comi ninguém. Rarra vira, só rarra vem, neste raio de suruba já me passaram a mão na bunda e a galera. Desse lago de frescura, eu te levo no hospital pela manhã. Mas tu ficaste tão bonito, mão no teto, mais vale uma mão do que dois no sutiã. Rarra de vida, só rarra de vem, me passar a mão na bunda, ainda não pedi ninguém. Rarra de vida, só rarra de vem, este raio de suruba se me passar a mão na bunda, galera. Bate pé. Bate pé. Arrebita, arrebita, arrebita. Então vamos fazer amor com essa vida. Arrebita, arrebita, arrebita. Mas Maria, isso é bom que já decida. Bate o pé, arrebita, arrebita. Namorado na cabeça, tem chiquinha, galera de putaria. Vai, rarra, vira, só rarra, vem. Me passar a mão na bunda, ainda não comi ninguém. Rarra, vira, só rarra, vem. Neste raio de suruba já me passar a mão na bunda e ainda não comi ninguém. Vamos lá, moça do raio, estou tudo comigo. Ai, como dói. Boa noite, galera!